Ouça e sinta o CD mais top do Pará. Novo CD Big Som, Eventos do Comércio. Como é que é? Banda Kene. Banda G7. Eu não tô te segurando. Quer ir e vai. Você me ama e eu te amo. Mas se quer sair da minha vida, sai. Sorria, olha a sua liberdade aí. Sorria, enquanto ainda consegue sorrir. Porque quando percebi que seus defeitos só comigo eram perfeitos, não tem jeito, você vai chorar por mim. Quando beijar outra boca e não quiser tirar a roupa, não dá outra, você vai chorar por mim. Vai piorar. Só comigo eram perfeitos, não tem jeito, você vai chorar por mim. Como é que é? Banda Kene. Banda G7. Olha como você tá mudada. Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa. Bebe como se não houvesse amanhã. Pra disfarçar o álcool, chupa bala de hortelã. As amigas fica louca, sente falta da minha boca. Cê fala que não, mas me ama e você sabe. Vê se não confunde o meu amor. Que se a brisa passa e a bad bate. E se ela bate? Sorria, enquanto ainda consegue sorrir. Porque quando percebi que seus defeitos só comigo eram perfeitos, não tem jeito, você vai chorar por mim. Quando beijar outra boca e não quiser tirar a roupa, não dá outra, você vai chorar por mim. Vai piorar, desidratar, se me ver por aí na vida louca. Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos, não tem jeito, você vai chorar.